dias de murmuração, os discípulos aclamar, viúvas desprezadas, a mão do amor a faltar. Mas os doze se uniram, a palavra não deixar, escolheram varões justos para o povo cuidar. Ó Senhor, em Ti confiamos, na oração e na verdade. Teu Espírito nos guia em nossa comunidade. Crescendo em fé, proclamamos Teu poder em unidade. Ó Senhor, em Ti confiamos, Tu és nossa identidade. Estevão, cheio de fé, prodígios ele fazia, a sabedoria falava, a graça o envolvia. Falsas vozes se levantam, mas não podem resistir. O rosto resplandece, reflexo do teu sentir. Cheio de compaixão, servindo uns aos outros em amor e devoção, crescendo em Tua luz, firmes em nossa missão, em cada ato e gesto, refletindo a Sua. Teu Espírito nos guia em nossa comunidade. Crescendo em fé, proclamamos Teu poder em unidade. Ó Senhor, em Ti confiamos, Tu és nossa identidade. Português e worship, a custe habitar, piano, setindo em dos bebês.